O número 2, eu vou modificar o seu alternado para falha de comunicações. Em caso de falha de comunicações, na radial 295 do VOR Salvador, o senhor vai curvar à direita para a Tuna a 2.000 pés, interceptar o localizador e completar o ILS. Intercepta em caso de falha 295, vai para a Tuna, descendo para 2.000 e interceptar o ILS. Ou 1162. Positivo, o senhor vai cruzar o localizador. Afirmativo, vamos cruzar o localizador. Para o início do reboque América. No aguardo, para o início do reboque América, 229. Juliette, eu vou para o Juliette. Rio 40882, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 4022. 3745 para São Paulo, Congonhas, copia? Conta para você. 3745, Salvador, São Paulo, Congonhas, 340 autorizado, via curva 10, sem conforme. Retorno ao 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5125 transporte. Confirma o transporte? 5125. 340 nível para São Paulo, Congonhas, conforme o plano, perdurou no 0 inicialmente, decola para 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, saída. 208, controle 5125, o transponder TAM 3745. Correto, sim, para suspender o funcionamento. Chamando. Lima, Silvio Jesus, autorizado táxi via IG Alfa, no ponto de carregar no 0, do Rio 1895, QNH 1018, também. Pegue a aeronave Charlie 402, via IG Alfa, no ponto de carga da 10, torre 1195, querega 1018, apenas confirmando, a saída será Momo, código após direto. Primeira curva à esquerda, o Juliette Tango Zulu. Via Fato 1, Tati Índia, do lado 895. Da bola, outra missão, Juliette Tango. Ah, tá ok, ele já pediu pra viatura retirar esses objetos, obrigado. 04201. Azul 4201 no plano de decolagem? Já cruzou, pronto, já. Autorizado a linha de decolagem, então no 0, azul 4201, no vento no 30 graus, 99. A linha decola, 4201. Fala a parte do hotel ou vai até a cabeceira? Espera. Se não copia essa mensagem, só vai até a cabeceira ou decola a partir da taxiway hotel? Horário da OBT? 05, o senhor decola a partir da cabeceira 10 ou decola a partir da taxiway hotel? Isso, você é a posição. O senhor não vê o na escuta. O FAD está exatamente à sua frente, só para a gente confirmar para dar uma posição para o fiscal. A decolagem 4201. Gente. Foi Salvador, eu azul 9300, ponto de carga 10, pronto. 9300, ciente, quanto é ponto de carga? 100%. No 4. 1556 no 4, aguarde. Mas é posição, bom. Exército 007, aguarde o quadro. Você tem algum oficial na escuta? 1005, eu entendi que o senhor vai decolar a parte do hotel, é isso? Ali mantém a parte do hotel, Exército 1005. 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Interceptou o localizador? Afirmativo, com o campo à vista agora, no momento. Positivo, mais uma vez os nossos agradecimentos. Chefe o trem, chame a torre 1-1-8-9-5. Que amigo, bom trabalho aí, tudo de bom. Tocando agora. Um abraço. Controle Azul 4201. Bom dia ainda. Oi, Azul 4201. Azul 4201, na escuta. Meu Leda, mod no vídeo. Nossa posição, por gentileza? Para a decolagem, exército no 005, vento no 40 graus, 9 minutos. Salvador para Porto Seguro, mil pés, decolada 1-0, primeira curva à direita, corredor a chefe, 1-2-0-8, controle, acione no transponder 0-2-6-0. Me permita só para informação, já foi recolhido o FAD, aguarde a autorização de decolagem. 1-0-0-7, cortejo. O exército no 007 correto, apenas modifica o transponder para 0263 no 007. Autorizado, chegou para o táxi. Vento 140 graus, 119, informação de tráfego à direita, temos helicóptero, não interfere com sua aproximação. Sem problema, eu vou no 162, está livre de pouso. Muito obrigado. Acho que prossiga para a rotatória Seasa, desça para 1.500 pés. Para sua informação, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, ao norte, mantendo 1.010, é um P3 Orion. Vai prosseguir para a rotatória, desça para 1.500 pés, pode levar contato, pode levar contato, pode levar contato. Positivo. Para sua informação, ajuste do altímetro 1.018.2. Ajuste 1.018, grato, papão, grande abraço aí. Aguarde. 02 autorizado final da 17 e aguardando para a geralidade final da 10. Decola, comprou a sua correlação com a Torre Salvador. Acione no transponder 01 no 12 e o controle Salvador 1208. Gesto brasileiro no 005, agora com controle 1198. Gente, 03 a bordo, acionamento, táxi de decolagem, chame a Torre Salvador agora em 1-18-95. Gol 1962, controle Salvador, meu cordial, desça para 4.000, ajuste no 018, após Pabog Duna para aproximação ILS. Pabog Duna, 4.000, gente do hotel, autorizado de idade, Borral Garante. 1962, solo, ao 5.1, direito no 2.1. É, confirmando 2.1, possível? Positivo no 1.62. Obrigado. Ainda sem contato visual com a aeronave da Força Aérea. Ele está a 3 milhas da cabeceira, 700 pés em contato com a torre de controle. Logo, chame 1-1-8-9-5 solicitando instruções para todos até uma próxima oportunidade. Até a próxima, está visual agora com a aeronave da Força Aérea. Chamada torre 295. Só agradecido por trabalho. Um abraço. fazendo no meu pé no litoral sul. Não interfere com a decolagem. Agora controle 120, décima 8. 1-1, você tá vendo? Tá ouvindo, você tá vendo? Tem uma aeronave, tem 3 de espera. Assim que desafogar o patente, irá iniciar o pushback. Em posição de voar, Elefa. Afirmo. Está autorizado, Elefa, suba sem restrição. Direto Elefa, sem restrição, ainda não deve entrar. Oi, Salvador, Papa Rodrigo, na Vila da Soísque, continuando com 1.500 na toda rotatória, visual com campo. Novembro da Soísque, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, na Vila da Soísque. Observe Olympus, Hotel Romeo Golf e reporte no cruzamento da pista 1-0, final da 1-0, corrija. Reportará para cruzamento da final 1-0, Hotel Romeo Golf. Para a final da 1-0, baixar de trabalho do Olympus 02. Olympus 02, pouso autorizado, vento no 60 graus e no 09. Pouso autorizado, Olympus 02. 7, primeira curva direita, saída arbó, eleva. 1208 controle, acione 5130 no 3 pontas. Ok, Exército Brasileiro 1005, através de Ilhéus 1425 e pouso em Porto Seguro 1505. Confere. Correto, correto, POB. Brasileiro 1005. 18.95, Papá Romeu Fox, Bravo Juliette. 251, ok. Confere. Autorizado o cruzamento da 1-0, reporte no farol de Itapuã. Autorizado o cruzamento, reportará farol Itapuã, da 1-0. Olympus 02, solo ao 5-4, libera a direita, solo 1-2-1-1. 229, aguarde para início do rebote na posição 1-0. Será lá, na Rita 12 ou 9? 62, portão 02. É, entendeu o portão 02 do 1162. Afirma, tio. 1556, após a aeronave da companhia parqueada 02, está autorizado o pushback no portão 4, chame pro táxi. Faz o ingresso no portão 2, vai fazer o pushback no portão. Previsão para o TAN 3745. 3745 na posição 06, está autorizado o pushback, chame para o TAC. Toma na taxa 3745. Posso ir, autorizado final do 17, reporte vertical da RMA. Reporte na vertical da RMA, não, liberar só isso. Lima, que é o Zulu, ali mantém a partida Charlie. Seguindo para o pátio militar, assim que a mesma ingressar, autorizarei seu táxi do Exército 1006. Paulo, 10-2500, voo 902. Controle, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, este é o controle Salvador. Olha, está no farol Itapuã, 500 pés visual, o sobrevoo vai ser paralela na altura da Luiz Eduardo Magalhães. O controle está ciente, helicóptero Papá Romeu, até o Romeu. Estamos no quente, quanto tempo está? Pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 9 nós. Pouso autorizado, pistão no 7, 9 graus, Cris. Azul 9300, decolado ao 5-6, controle 120, décima 8. 120, Ona. 1208. 08. E Olympus 02, informo que o Exército Brasileiro no 006 irá iniciar o táxi até o hotel do Porto Visual Comunes. Controle Azul 9300, bom dia.

exame da 35, informa o término do cruzamento. Finalizando o cruzamento da 35, vai na direita agora, vai informar o cruzamento do Lima de Ozão. Então, 3895, 07, empresa do equipe de solo, chega para o TAC. Estamos salvadando o cruzamento, estamos para o TAC 3 e 2, apenas com 15. Com 177 almas a bordo. 177 a bordo? 177 a bordo, 177 almas. 1556, segue via de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, 18, bom voo. 3295, ponto de espera com 5,6, bom trabalho para você. Passado 63, cai Delta Voz Cópia, prepare saída coral. Tango Zulu decolado aos 58, controle Salvador no 20-80. 20-80, Juliette Tango Zulu. Está no cruzamento da 35, o Lima aqui do Zulu. Esquerda 040, limite ao lado, 962. Positivo, desça para 2000. 2000, descendo. Controle Salvador, Papatango Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu, controle Salvador, contato radar, suba serra, restrições para nível 100. Informe quando tiver condições de voar direto para o destino. Já tem, senhor, dá presente, direto do Zulu. Positivo, está autorizado. Cruzar direto em China, curva na esquerda, acessar onde isso de voo 1900, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, Papatango Lima, aqui no Zulu, devolta 10, na corrida da Xéu, no meu pé, hotel. Exército 006, mantém o posto de espera do hotel. Mantém 006. Tente levar aquilo Zulu. Normal o transporte e prossiga do Zulu. Do E2 da TANA, posição 07. Sou autorizado, atento ao pushback do E2 da TANA. Autorizado, reboque atento ao pushback da aeronave da TANA no portão 07. Mais o 4463, pronto, sobe. Autorizado em Leão, nível 180, decola no zero, curva à direita na saída coral, via Golf 677. Controle Salvador, espera 1208, aciona 5144, responde. O Azul 4463 aciona o transponder 0277. 07, chama pronto o pushback de saneamento 4463. brasileiro, confirmando, exército brasileiro no 006, confirma mantendo a posição do ponto esperado até o... Afirmo, pode posicionar a posição do ponto até o... Presidente. O 1556, autorizado a decolagem da 10, vento 140 graus, 10 mais. Decolagem, 140. Brasileiro no 006, confirme se decola a partir da interseção até o... Afirmativo da interseção até o 06. Aliás, ele mantém o sinal 0 a partir da interseção até o Exército Brasileiro no 006. Aliás, manterá o Exército Brasileiro 06. Exército brasileiro na escuta? Na escuta, tá alinhado e pronto a decolagem da 10. Atento à estrela de turbulência do Boeing 737-800 da Gol, que acabou de decolar da 10, autorizado. Decolagem da 10, vento 130 graus 119, corredor axé 1000 pés. Autorizado a decolagem, corredor axé, manterá 1000 pés. Atento à estrela de turbulência do Gol, decolada sim, exército brasileiro 06. Gol no 556, decolado ao 02, controle Salvador no 20, décimo 80. 2080, obrigado. Obrigado. Net autorizado agora e manter cabeceira no 7. Gol no 556, ao controle de Salvador. Rolou na 7, escuta. 962 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua aguardando. Solo Salvador, é 010, 07. Eu siga. O 007 está no pátio militar, já acionado, pronto para o pátio militar. Sim, está autorizado o táxi, até o táxi e até o reportando pronto para a decolagem. Contém 123. Um, dois, três, é o código de Recife. Está só, tá locado, quanto é que está recebendo? Ah, agora nós passamos a receber. Ok, obrigado. Brasileiro no 006, após cruzamento do eixo da 35, controle no 208, vertical do farol de Itapuã. Após cruzamento da 35, chamando o controle no 12080, exército 006. Azul, 9300. Você escuta. Não interferir muito com a sua navegação, se for autorizado voar direto à conquista? Ah, interfere um pouco, né? Obrigado, amigão. Obrigado. E vamos interferir positivamente. Vou para a conquista autorizada. Exato. Obrigado. Trote Bravo Juliette, mantém a cabeceira no 7. O 962 na escuta da torre. A 62, já escuta? O 962, tráfego avistado, autorizado. Pouso visto no 0, vento 170 graus, 119, hoje estudou o time, no 0, 9. No 0, 9, está baixado, travado, leve pouso na 10. Controle Salvador, Exército Brasileiro, 10006. Exército Brasileiro, 10006, este é o controle Salvador, voo visual para Porto Seguro. Eu preciso do seu estimado para o través de Ilhéus e o estimado para a pouso em Porto Seguro, Exército Brasileiro 1006. Exército Brasileiro 1006, estimado para o través de Ilhéus, às 1:03. 27 para o Porto Seguro às 1:06, 1:05. Ok, poderia confirmar o estimado para Ilhéus, a hora certa 1:04:07. Hora exata, por favor, 1:06. Hora certa 1:04:07:50. Afirmando através de Ilhéus, estimada para 1:05:20. Ok, Ilhéus 1:05:20, para Porto Seguro. Porto Seguro, 1:06:15. Positivo, anotei. Informe passando através do Farol da Barra. Informando passando através do Farol da Barra, vou fazer essas 2:06. Doletão 3745. O 3745 é o controle, contato radar, cumprindo a saída, tá? Compre a subida, Stan 3745, alguma chance motiva não, né? Não, agora é negativo. Não, obrigado. Meu Fox 7, Bravo Juliette, atento aos três turbulências do Bang da UF, cruzou o eixo do ano 7, autorizado a decolagem do ano 7, vento 140 graus, 1:09, ajuste 1:07. Existe um helicóptero na sua posição de 12 horas a 500 pés. Siga a linha do litoral, voe sobre a água e deixe o litoral à direita. Sim, se voar sobre a água, manterá a esquerda do litoral, que hoje é 1:06. Helicóptero Papa Romeo até Romeo Golf, aeronave próximo do Exército Brasileiro, decolou de Salvador com destino a Porto Seguro, 500 pés, atenção para o tráfego. Dado igual comigo, até o Romeo Golf. Tráfego Salvador, boa tarde, voo 864, informação hotel, autorização Maceió. 864, número 2, cópia para Pucacaju. Pucacaju. Gol 962, bom dia, Saulo. Elefa, helicóptero da Força Aérea Brasileira, mil pés, corredor axé. Tenente do tráfego, vai cumprir PC o Foxtrot Bravo Juliette. Foxtrot Bravo Juliette, controle Salvador, 120, destino 80. 080. 3895, aliar e manter, estou no zero. Exército Brasileiro 1007, confirma se decola a partir da interseção hotel. Zero. Corredor Axé, controle 1208, aciona 0271 no transponder. Após a corredor Axé, voa Mapivo, Mike Alpha, Papa Vitor Uniforme, após Ilhéus, após Raíra e após prossegue direto para o seguro conforme a rota. Quer manter a partir da interseção hotel, Exército Brasileiro 1007. Zero 36, acionamento por conta e risco, chamando o pronto para o táxi. Informação, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, sendo ativação, contato radar, passa na posição Conde, voa na prova de bomba, para interceptar a chegada bomba e reporte para a descida. Atenção, senhorita, se possível, voa a prova do aéreo para a porta e para a Frente autorizada, prova do aéreo, reporte para a descida, Juliette Bravo Delta. Prova do aéreo, passando a descida. 1:05:56, chame o centro Recife, frequência 1:25, decimal 1, alterne 1:33, decimal 2:5. 1:25:1:33, 2:5. Boa noite, minha classe, contingência correta, pronto para o tiver acionamento. Solo Salvador, para American 229, para informar os termos de reboque. Sim, América 229. Forma o tráfego na saída Arbor, mantendo a linha do litoral, subindo para o nível 120, passando 2.000 pés, é um Papa Alfa 34. Estará atento ao tráfego com o exército 1007. 1007, reporte eixo, no, eixo aproximação 35 litros. 2895, autorizada a decolagem da 1-0, vento 60 graus no 09, altitude altímetro no 017, helicóptero do Exército Brasileiro, Alfa CA 50, litoral sul, através sul da torre, não interfere. Sim, autorizada a decolagem, senhor, 3845. Exército Brasileiro no 007, controle Salvador no 20-80. Centro de exercícios, frequência 125.1, alterne 133.25. 251-3325, obrigado. Romeu, Foxtrot Bravo Juliette, vem na Prozio Alessa. Presente Prozio Alessa, Fox Bravo Juliette. Azul 9300, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. Pode continuar por 9300. Frequência do centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 28.0, bom dia. Bom dia. Controle do Jardim Cidade, do Lato Bravo Delta. Sapatão do Jardim Bravo Delta, desça para 4.000 pés. O ajuste no 018. 4.000 também de volta, grave. Controle Salvador, é Exército 1007. Exército 1007, mantém-se com os pés visuais, 1.000 pés, corredor axé, reporte fora da barra. Manterá condições visual, corredor axé, reportará no farol da barra o Exército 1007. Controle Salvador, bom dia, 3895. Então, 3895, contato radar, suba para nível de voo 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, 340. O Fox Bravo Juliette da proa de Elefa, vai liberando 3.000, subindo até 120. Certo, o Fox Bravo Juliette, quando possível, chamar de pouso. Já informarei. Controle Salvador, bom dia, azul 2725, informação hotel. Azul 2725, acendo a indicação, contato radar, passando a posição Conde. Lua na proa de Bosta, para interceptar a chegada Bosta e reporte para a descida. Gente, Azul 2725. Salvador, um bom 864 para o Fundo 10. 864, autorizado, São Pronto Táxi. Salvador, Fundo Sala Juliette, informa isso. Armada de pouso, encerra a serra de Chapéu, 1530 e limpa terminal alto, 1430. Papa Romeu, 77 da Juliette, ciência. Exército 1007, quando possível, como foi estimado de ingresso na terminal de ingresso e o estimado de pouso em Porto Seguro. Estimado para ingresso na terminal ele é aos 1454 e pouso final aos 1618, ao Exército 1007. Certo, ele é aos 1454 e pouso no 618. Afirmo. Boa tarde. Sensação, por gentileza. Sensação, por gentileza. 2, né? Informa de antenamento a partir da presente, quando direto tomado, a rádio é o 272 de Salvador, solicitou o visual de Belmuno, 25, mensagem de TMCGME. Tratar o número 77 Brasília S, antes de modificar 214 UNESET, tudo em quantidade visual, para nível de voo 125, autorizado direto ao destino. Tango, direto, Tango, Zulu, controle. Tango, direto, Tango, Zulu, serviço radar encerrado, 45 milhas nordeste Salvador, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.85, ao PM 125.45. Só 41, transponder. Tá, Romeu, Golfo, Sente. B213, está autorizado para via parte 1, teto 100 em dia, ponto 0, piscina 0, chame 2, instalador 11895, ajuste no 0, 17. Tudo sinal 1. Salvador 11895, 11917, ótimo. Para a 621. Solo 1864, 181, 2 horas portuguesa, alterna Salvador. 295, guardando com centro Recife na frequência 125 decimal 1, novo 251, obrigado, salve 3895. 5, o AGC altímetro 1017, apenas confirmando o Oceanet. 7, segue o Oceanet com o número 2, somente 17, ponto de espera, 7895. Salve Salvador, exército 0300, no ponto de espera. Exército no 036, chame torre 1895, ajuste no 017. Ajuste no 017, é uma na torre, frequência 118, decimal 95. Autor, o exército 1036. 1006, confirmando o exército brasileiro 1036. Confirmando no ponto de espera do hotel. Confirmo, no 036, ponto de espera do Tatacuí Hotel. Confirma ali, decola a partir da interseção hotel. É possível. Autorizado, a partir da interseção hotel, vento é 160 graus, 109. Aqui autorizado a decolagem, exército no 036. 10, o ajuste no 067, autorizado, a finalização do Tatacuí, reposta estabilizada. Duna 2017 apontará o 6350. Duna 023, são cópia. Próximo, vamos esperar, então no 09. Controle do corredor ASEP, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle 1208, aciona 0264 no transponder. Capatango, vim na serviço do serviço radar encerrado, 5 milha para a posição coral, chame IELS, 120 decimal 1. A posição. Este brasileiro no 036, fala que são os 22, direita, corredor, axé. Autorizado o cruzamento da final da 35, reporte liberando o eixo. Autorizado, curva direita, reportará liberando o eixo da 35, o exército 1036. M62-13, autorizado a decolagem da 10, vento 150 graus 109, ajuste 107. Tento helicóptero decolou, corredor axé à sua direita. Autorizado a decolagem da 10, 10, Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 64, na 1-0. Boa noite, 64, após a rolagem do tráfego Gabriel Chané, cabeceira 1-0, aliás, e manter a disco 1-0. Pode ficar nela, se descida para 4.028 milhas, propõe cancelamento. Acatamos direto para o Delta, sendo voo modificado 1.423, voo na proa da rotatória, desça para 1.500 pés, o ajuste no 017. Rotatória 1.500 pés, 1.017, grato e lateral Delta. Bom, grande informador, bom dia, parceiro, 3.2, 3.2. Charuto 2230, sem notificação, vou na Prodiamã, 47 a chega da mão, reporte para a descida. Prodiamã, autorizado pelo centro, 1-1-0, descida já, 2230. Lista para nível de voo 060, para Charuto 2230. 060, 2230. Salvador, azul 2725 para a descida. Azul 2725, lista para 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.000 pés, 1-0-1-7, ajuda 7-1. 0. Oi, Itapuã, chamará controle de Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8-0, exército no 0-3-6. Oxalá 612, no 3, decolado aos 2-3, controle de Salvador, no 2-0, decimal 8-0. Controle de Salvador, no 1-2-0, 8-0, chamará 612, no 3, boa. 1864, autorizado a decolagem da 1-0, vento 140 graus no 1-9, ajuste do altímetro 1-0, 1-7. Vente Cristiano na 1-0, boa noite, 64. Marco Bravien, confirma 02 no PV. Utilizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reposte pronto. Rápido para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, Oxalá 62, está no Meu nome é 356, ciente, aguarda a diferença. Exército 1036, informa que eu recebo seu código de transponda 0071. Troque o mesmo para 0271. A pata decolou na escola. 1864, controle Salvador no 20 decimal 80. Cliente, uma transconta visual, 1.000 pés, no corredor Axé, informa o helicóptero na sua posição de 12 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés. Reporte visual com isso, o exército 1036. Motoré, escuta o exército 1036. Patrulha Salvador, boa tarde, boa noite, 64, decolando a escuta. Voo no 864, contato radar, subiu para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA para voar, Aracaju. Inicialmente, voo Jamo, aguarde coordenação com certa resistência. Mike Braviente, após a decolagem, mantenha a reta até 2.000 pés após a esquerda sair da mão. Autorizada a decolagem da 1-7. Boa tarde, né? 6356, final da 1-0. Confirme? Confirmo, 6356, final da 1-0. Oxalá 6356, continue a aproximação aguardando a autorização de pouso, forma o tráfego decolando pistão 97, sair da MOMO não vai ter choro. 7 para continuar, 6356. Torre Boa Azul 4463.0 da 1-0, pronto. no sentido do Farol da Barra, mantendo 710. Atendido 44, Tagog. Controle Salvador para 1208, aciona 5164 no transponder. Esquerda, sai da mão. Controle 1208. Mike Bravo Hacker 2000, após esquerda, mão no 208 ao controle. É um banheiro, boa tarde. Transponde 5164, em pronto, pushback de saneamento, gol 2067. Contrário. 3216, informação hotel. 3216, notificação, deixa para nível de voo 070 via chegada à Mária. Ok, 070 via Mária, 3216, vai com a Mária? Autorizado, então 3216. Obrigado. Exército Brasileiro 1036, informe seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Estimado, terminal de Ilhéus ao 1452 e pouso de transporte seguro ao 1646. Silêncio. Controle Salvador, Mike Pagiel, Mike Pavian. Patango, Mike Bravo Yankee, contato radar, subiu para nível de voo 1806 da MOMO. Confirma para o ideal, para a Alvin 6. 301, radial. Afirmo. Patango, Mike Bravo Yankee, para o ideal, para a Alvin 6. 301, para o ideal. Gente, o Capitão Mike Bravo Yankee, inicialmente voo MOMO, aguarde autorização para voar direto a destino. Inicialmente MOMO, aguardando a destino. Voo 864, chame o centro Recife, frequência 1-2000, decimal 8-5. 2.800, voo 864. Controle 2 milhas da rotatória, vai atingir próxima 1.500, tá? Lateral direto do Rio 4. Direto Bravo Delta, chame a torre, frequência 1-8, decimal 9-5. Qual é o seu braço? Azul 2725, desça para 2010, o ajuste no 067, autorizada, sinal LS2, responsabilizada. Autorizado 2010, LS2, ajuste no 067, aqui 2725. Chame a 6213, chame o centro Recife, frequência 1-25, decimal 1, alterne 1-33, decimal 2-5. Centro Recife, 1251, alterna 1325, chané 6, 213, boa. Passaredo 2230, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. 4000 no 017. Exército 1036, 10300 frequência livre, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, na frequência 120.1. 56, solo 31, solo Salvador no 21, decimal 1. Azul 4463 na escuta. Prossiga. Autorizado, ANL, decolar 190, vento 170 graus 099, hoje estou ativo 1097. Além da cola 90, azul 4463, 1027. Vertical da Rimal, o lateral deco. Tipo, o Delta confirmando condições de reduzir. Mantendo a mínima de segurança? Afirmativo, senhor. Lá com a proa que foi para técnica, está aqui já com a proa de interceptar lá no zero. Ciente. Forma um tráfego decolando da no zero, Embraer 1195 da Azul. Reporte para ir à base final da no zero. Ok, reporte para ir à base da no zero, o lateral delta reduzindo. 3 com 1. Gente, boa tarde. Roger. Salvador, Exército Brasileiro 1023 com ala. Exército Brasileiro 1023, mantém o ponto de espera do hotel. Manterá o ponto de espera do hotel, o Exército 23 com ala. Zero, Juliette Bravo Delta. Autorizado, reporte embaixo travado. Juliette Bravo Delta informa o helicóptero 500 pés, mantendo a proa da Enrimar. Não vai interferir. Bravo Delta, ela está abaixo de travada para a Nacional da Nazaré. Juliette Bravo Delta confirma a parte 3? Confirma, senhor, inicialmente. Mike Bravo Yankee autorizado, direto a destino. Mike Bravo Yankee, direto a destino, grava. Azul 2443, decolada 34, controle Salvador no 2-0, decimal 8-0. 2-0-8-4. Sinal 9-0, trem baixado checado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta autorizado, posto sinal 0, vento 150 graus, 1-1-9, hoje sinal 0, 1-7. Incrementando sinal da 9-0. Bravo Delta. Hotel Romeu, hotel Golfo autorizado, Rimar, reporte solo controlado. O ajuste 1-0, 1-7. Lugar 1-7, reportar solo controlado, hotel Romeu Golfo. Tá, 3216 autorizado, direto Duna, deixa para nível de voo 050. Duna 050, muito obrigado. Estabilizado o localizador azul 2725. Azul 2725, complete, final LS, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Setor 95 azul 2725, bom dia. Passarelo 2230, deixa para 2000 pés, o ajuste no 097 autorizado, final LS 3 já está estabilizado. Autorizado de LS, reportar estabilizado 2230. Oi Salvador, bom dia, azul 2725, final 7 milhas. Azul 2725, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando azul 2725. Azul 2725, a sua esquerda helicóptero, prossegue em Rimar, não interfere. Contato visual com o tráfego azul 2725. Juliette Bravo Delta, solo aos 3.6, libere próxima à direita via Delta, agilizando por gentileza. Solo no 21, decimal 1, o Juliette Bravo Delta. Azul 2725, autorizado pouso pistão 90, vento 150 graus 099, altitude altímetro 9097. Pouso autorizado pistão 90, azul 2725. Batendo o Mike Bravian, que chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 1-2-8-5-1-2-5-4, Mike Bravianca. 1-2-5-2-4-5, atleta com área. 3216, deixa sem restrição para 2000 pés, o ajuste no 097 autorizado, a sinal é sexual e responsabilizado. 2000 é passado, 3216, obrigado. Escuta, 23 com ala. Confirma se decola de imediato tão logo autorizado. Afirmo. Gente, após o ATR da Azul, autorizado alinhar e manter a partir da interseção até o. Após a passagem do Azul, autorizado alinhar e manter o Exército Brasileiro no 23 com ala. Controle, é o 4463. Solicita final o 1160. Certo, autorizado. Eu sou o Antônio, eu sou o 1160. Azul 4463. 1160, obrigado. 2725, solo aos 39, direita, via Eco, solo Salvador na 21 do sinal 1. Sente, vibrando Eco 211, azul 2725. Catango, Oscar, Papagurso, deixa para 4000 pés, o ajuste no 017. Laje a partir da interseção até o VT1, no 50 graus, no 0 nós, hoje do altímetro no 017, informa a terra da passaria de uma milha de, do marca 2 terra. Visual coronave, decolagem autorizado, Exército Brasileiro no 023 com ordem. Eu sei que o Pat 3 está tentando finalizar agora. 03, 03, 03, 03. Então, meu Golf, considero só os 40, frequência livre. Sarudo 2230, chame a torre, frequência 118.95. 1895, boa. Salvador, estabilizado 2230. Autorizado cruzamento do eixo da 35, reporta liberando o eixo. Reportará liberando o eixo da 35, Exército Brasileiro 1023 com ala. 2230, bom dia, estabilizado. Passarelo 2230, autorizado com uso pistão 0, vento 150 graus 099, à sua direita, dois helicópteros em ala, não interfere. Certo, vamos autorizar 2230. Oi, Salvador, Exército Brasileiro.